Mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Oi, vai mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Já sei que tu tens riqueza, mas assim eu não preciso. Pra dizer-te com franqueza, antes quero prejuízo. Já sei que tu tens riqueza, mas assim eu não preciso. Pra dizer-te com franqueza, antes quero prejuízo. Oi, vai mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Oi, vai mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Algum dia has de ver que és muito arengueira e nunca podes viver com ninguém dessa maneira. Algum dia has de ver que és muito arengueira e nunca podes viver com ninguém dessa maneira. Oi, vai mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Oi, vai mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Essa sua amizade para mim é indiferente. Digo toda a verdade e quem diz assim não mente. Essa sua amizade para mim é indiferente. Digo toda a verdade e quem diz assim não mente. Oi, vai mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Oi, vai mulher cruel, pra você eu sou pesado. Leva tua riqueza e me deixa sossegado. Vai mulher.